mim, meu grave tá um absurdo. É o DJ Pablo MG, MC Douglas MG. Meu grave tá um absurdo, fazendo tudo tremer. Meu grave tá um absurdo, fazendo tudo tremer.